dessa via BOF para 5.010, o ajuste 9019. Via de acesso para 5.019, 246. Laguna 096, a bordo temos 176, 3 horas e 5, Pereira. Laguna 096, aguarda as instruções de táxi. Guarda. O Gol 973 para o táxi, POB de 173, autonomia de 3 horas e 43 até Anaguarulhos. 73, táxi autorizado até o ponto de espera. Direita via Índia, ponto de espera, chame pronto, QNH 1019. Índia, ponto de espera, chame pronto, 1019, ativo e pronto, POB 178, 178. Índia, 178. Gol 1096, táxi autorizado até o ponto de espera, via Pátio 1 e táxi Índia. No ponto de espera, chame pronto, QNH 1019. Pátio 1 Índia, ponto de espera 18. 19, gol 1096, reporta pronto. Isso, 974, salão de 28, táxi via Alfa, Kilo, Pat 3, posição 612 Romeu. Alfa, Kilo, Pat 3, 612 Romeu, 974. Só pra informação, mas começamos a receber o sinal do flag a 10 mil, tá? Isso, graças. Gol 973, autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento 150 graus, 129. A linha decola 1973. Salvadora, cenário 6313. Siga. Na 6313, torre. Meia 6313 para Guarulhos, para autorização de tráfego. Aguarde com a tocha na 6313, prepare a saída São João 1 no transição Mótiva. São João 1 no Mótiva, aguardando o próprio 6313. Posso estar pronto, gol no 096. Gol 096, mantém o ponto de espera. Mantém. Gol 9003, chame a torre Salvador, frequência 118.95 e tempo posto. Obrigado, mano. Vai, Oi, boa noite, Gol 9003, final. Gol 9003, boa noite, continue a aproximação, informarei que está livre, já posso usar o com a pista. Azul 4235. Go ahead, Azul 4235. Is it the glide below to you? Successful or okay? It's okay, Azul 4235. Okay, thank you. Precisando 9003. Gente, gol 9003. Pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, 129, pista molhada e escorregadia. No 1973, decolado aos 32, chame agora o controle Salvador 120, décima 8. 208. Salvador, gol 1973. Gol 1973, contato radar decolagem, subaviação voando para o nível 360. Estão voando 360, 973 da voa. Azul 4235, clear the final electric circuit runway 10, descent to 2006.10.19, report on localized. 2006.10.19, report on localized, Azul 4235. Vendo novamente, com 03? 150 graus, 109. 24 nessa posição. Chama identificação, deixa via BOMP para o nível 060. Nível 060 na BOMP, Rio 5972. Autorizado, Alianha Matheus, está no zero. Alianha Matheus, no zero, gol 0096. Gol 9003, solo 35, livre à direita, mantenha a minha escuta. Táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, mantém a minha escuta, gol 9003. Gol 1096, decolagem autorizada, pista no zero, vento 150 graus, 109. Livre decolagem, pista no zero, gol 1096. Lá 972, reduz a velocidade para 2509, número 3 na aproximação. Reduzindo para 250 nós, Rio 5972. Mono 096, decolador 37, chame agora o controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, voo, voo no 096. Atingiu 5.000, gol 246. Gol 246, pista para 2.000 pés, está autorizado ao final do procedimento, o ajuste no 019, informe estabilizado. 2.000, informará estabilizado, pode voar Duna? Tudo percebido a chegada, número 2 na aproximação. Sente. Sucesso, Azul 4235. Azul 4235, complete final, LS contact power 118.95. 118.95, thank you, Azul 4235. Azul, firme, tá? É, o Oceaneiro 63 no 3, senhora, já teria nossa autorização? Afirmo, Oceaneiro 63 no 3, autorizado para Serra Bravo, Golfo Romeo, via Peso 10 até Taubaté, nível de voo 360. Saída São João 1, transição Mótiva, primeira curva à direita. Transponde 5412, controle Salvador, 120, decimal 8. Serra Bravo, Golfo Romeo, 360 nível, via Perzulu no 0, Taubaté, saída Tango 1, Mótiva, primeira curva direita, 5412, é o transponder 1208, controle de saída, na, no gate 2 já pronto para puxa e acionamento, 6313. Sim, somente a transição. Tango 1, transição Mótiva. Correto, autorizado pushback no portão 2, chame táxi. Autorizado pushback, chama na táxi, 6313. Salvador Tower, Azul 4235. Gol 906, próximo, prosseguir. Negativo, portal 02, mantenha a posição, aeronave inicial, pushback agora. Mantenha a ajuda, sinal 006. Azul 4235, report 1-8. Viu, Azul 4235. Agora eu tô na antena 2500, gol 0900. Chegou no 096, suba para o nível 370. Informe o tráfego na nossa posição de 1 hora, 16 milhas com rumo sudoeste, cruzando uma centena em descida para o nível 060, é um bom de 737. Tá sendo o tráfego, 6370 nível. Azul 4235, runway. Tiet Land, runway 10, wind 150 degrees, 09 north, wet runway. Switchland runway 10, Azul 4235. Controle voo no 096. Prossiga. Seria possível coordenar com o centro Recife e voar direto para o tipo, voo no 096? Aguarde coordenação, voo no 096. Aguarda. Bono 096, autorizado direto para ti. Frotina Pro agradece, Bono 096. Gol 1246, completa aproximação, chama 3 Salvador, frequência 118.95. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, gol no 246, na final, baixar e travado. Gol no 246, continua a aproximação, aguarde de pista livre. Informação, é, a pista molhada, escorregadia, informe visão. Vamos lá, visão. Azul 4235, on the ground at 43, leave by right, taxiway Echo. Maintain this frequency, remain this frequency. Above a taxi via Alpha, Hotshot, taxiway Juliet. Okay, right Echo and Alpha, Hotshot, taxiway Juliet. Azul 4235, remain on the off frequency. Voo no 096, chame Recife agora, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 126, 85, gol 10 na névoa. Gol. 313 for taxi, we have 158 souls on board, alternating the Leão, 4 hours and 40 minutes. Russia 6313, approve the taxi holding point, turn right by taxiway India. Call me right for departure on holding point, QNH 1019. 1019, by India, call me for departure, 6313. Gol 9003, Juliette, portão 02. Seguindo para 02, 9003. Solo 246, solo 46, livre, livrando a pista agora, siga o táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, mantenha a Juliette, o 246. Support Juliette, azul 4235. 4235, Juliette, gate 01. Gate, get back to the gate 01, 4235. Na final, Rio 5972. Gente, Rio 5972, chame a polícia na frequência 118, decimal 95. 1895. 4980, aguarde cópia, prepare a saída Buca, Jama, Aracaju. Gente, da saída, mantém seus gostos. Tô, Salvador, Rio 5972, final, tem checado. Rio 5972, informe visual com a pista, informe pista molhada e escorregadia. Ciente, Rio 5972. Uno 246, Juliette, porta 1-1. Porta 1-1, 246. Maintain position ocean 6313. Avistando Rio 5972. Rio 5972, pouso autorizado pistola 0, vento 150 graus, 079. Ciente, Rio 5972. Ocean 6313, clear to line up and maintain. Runway 10. Sola 50, táxi via Alfa, Kilo, Pate 3, posição 7 Lima. Libertas, Alfa, Kilo, Pate 3, 7 Lima, simulação de. Sun 6313, clear for takeoff runway 10, wind 150 degrees, 10 knots. Clear takeoff runway 10, thank you, 313. Salvador, boa noite, voo 970, tem informação alfa, cruzando 195 a 150. Voo 970, boa noite, aciona identificação, desça para o nível 050, na chegada para o Med 1. 050, boa noite, 1970. Possibilidade de aposto para Mog e voarmos e TAP, senhor? Autorizado, está presente, direto ETAP. Está presente, ETAP, obrigado. Contact Salvador Departure 1-2-0-8. Gente, autorizado Recife pro Azul 4980, nível 350, via Upper Zulu 197. Decola da 10 esquerda, Tucajama, Aracaju. Aciona 5416 e o controle de saída em 1208. Correto, Azul 4980, chame pronto, portão 03. Voo 1888, achando identificação, desça para o nível 060 na chegada PF. 060, bom, 1882, poderia provar apelo? Probe BF, número 2 na aproximação, voo 1888. Sobre até bom, pode até. 970, está autorizado a final do procedimento, desça para 2003, ajuste no 019, colha estabilizado. 2019, autorizado, Extreme, formaremos estabilizado, voo 970. Voo 1888, reduz a velocidade para 220 nós, número 2 na aproximação, vai seguir o tráfego da companhia. Reduz 220 nós, 1888. Channel 6313, contact now Recife Center, frequency 125.1, if enable 128.35. 251, enable 2835, 6313. Voo 970, vai necessitar de um pequeno desvio à esquerda na proa 050. Está livre de desvio o Gol 970, após desvio, vai direto do Dona. Após desvio, Dona, reparto estabilizado, 970. Gol 1888, já se acertou para sequenciamento, curva direita na proa 220, seu limite é o local VD, deixa para 3.000 pés com ajuste no 019. Deixa 220, 3.000, 019, gol 1888. Afirmo, 3.000 pés, gol 1888. N970, já tem condição de voar, Duna? Afirmo, Prado, Duna, 970. 001. Stand by to copy. Try to be confirmed the spot, please. 001. Correto, 4980 para o táxi, temos 114 a bordo, autonomia 0220, altera na São Gonçalo do Amarante. 4980, táxi autorizado até o ponto de espera, direito via Índia, o ponto de espera chama pronto, QNH 108. Ajustado 108, táxi à direita, Índia, ponto de espera vai chamar pronto, 4980. 4980, obrigado. Voo 1888, voo direto do UNA, está autorizado ao final do procedimento, deixa para 2.000 pés. Para 2.000 pés, já vai ter pessoal de 0.0. Boa noite, informe o visual com a pista. Está visual, voo 1970. Gente, aguarde autorização de pouso, voo 1970. Na sua escuta. Azul 4980, mantém um ponto de espera. Mantém ponto de espera, azul 4980. Luna 970, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 1980 graus, 099, pista molhada e escorregadia. Pouso autorizado no zero, 970, 5247. Chame a Torre Salvador, 118 décima 95, tomba o posto. Salvador, Sideral 9973. Sideral 9973, número 2 para a cópia. Aguarde, prepare a saída São João 1. Ciente, São João 1, ciente da informação alfa. Salvador, boa, já é 305, autorização, Salvador. 103305, aguarde autorização para Recife, o número 3, prepare o Pucajamaracaju. Aguarde. Salvador, muito boa noite, azul 4959, ciente da alfa, para autorização, Léo. Aguarde cópia azul 4959, o número 4 para cópia. Confirme o nível solicitado para a Aliança. A zero para ele, azul 4959. Gente, o número é zero, prepare a saída Coral no Bravo. Coral no Bravo, 4959. O Gol 1988 na escuta. Sim, Gol 1988, aguarde pista livre, pista molhada e escorregadinha. Gol 970, Salão 10, siga via Alfa, Kilo, Pat 3, posição 1 no Lima. Alfa, Kilo, Pat 3, posição 1 no Lima. 1-8-8-8, pouso autorizado, pista no 0, vento no 7, 0 graus, 1-2, 9. Salvador, uma boa noite, é o Chanel 6224, sente a informação alfa, passando nível 210, descida 150 na planta de Bomete. Oi, Chanel 6224, ação de identificação, veio direto de Itapa, descida pela nível 050 com ajuste no 018. Identificou, voando direto Itapa, descendo ao 050, o ajuste ao 018, é o Chanel 6224. Azul 4980, atualizado, né? Mantém pista no zero. Alinha, mantém pista no zero. Azul 4980. Azul 5001, Piatio Serra Bravo, Golfo Romeo, vai Upperzulu 10, Tio Taubaté, Flight Level 320. Sanvo 1 Departure, Motiva Transition, First Turn to the Right. Call code 5425, Departure with Frequency 1208. Alinha 224. Livre, restrição do Oxenar 6224. Ok, liberada a restrição de velocidade em etapa do Oxenar 6224. Oi, Salvador. Boa noite, Azul 2774. Autorização nível na 60, todo seguro, sente tem informação alta. 774, aguarde, cópia. Guarda, 2774. Azul 4980, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 50 graus, 0,7. Decolagem autorizada, Azul 4980. Torre, Rio 5972, formação Alfa. A fim de agilizar, se que a senhora tiver o plano de voo, poderia passar, por favor? A fim, já possui o seu plano, número 4 para cópia, só um instante. Obrigado. Azul 4980, vinculado ao Zona 4, chame controle Salvador 120-8. Controle Salvador 208, azul 4980. Sideral 9973, copia. Proceda. Sideral 9973, autorizado para Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via rota do plano de voo, nível de voo 360. Saída São João 1, transição Motiva, primeira curva direita. Transponder 5423, controle Salvador 1020.8. Autorizado para Serra Bravo, Charlie Fox, 360, Pilatos, 90, Salvo 1 no Motiva, na saída, responde 543, controle 120.8, está pronto para o pushback acionar, terminal de carga. Será 9973, transição, Motiva, autorizado pushback, chama o técnico. Manda na sua, federal. 33-05, cópia. Autorizado para Serra Bravo, Romeu Foxtrot, Luna 7, nível de voo 330. Saída Puca, para a esquerda. Transponder 5420, controle Salvador 120, decimal 8. 330, Puca, Aracaju, Pesolo, Luna 7, 5420, 08. Destino Serra Bravo, Romeu Foxtrot. Afirmo, quanto está acionamento? Posso confirmar o gate do 182? Portão 8. Dado. 3305, cotejamento correto, confirmo pronto, portão 5. Afirmo. Afirmativo, 3305. Gente, autorizado, chama o TEP. Autorizado. T224, está livre a final do ILS X-Ray, desce para 2.003, ajuste no 0.08, informe estabilizado. Desce para 2.003, ajuste no 0.08, reporta estabilizado, Max Ray, Oceaneiro 6224. Azul 4959, autorizado para Serra Brava, Índia Lima, via rota do plano de voo, nível 160 inicial. Decolagem da pista, transponder 5426, controle Salvador 120.8. O azul 4959 foi autorizado em Ilhéus, via rota do plano, decola da 10, primeira curva direita, sai decorar 1 no Bravo, nível 160. O transponder é o 5426 e o controle 1208. Retorno pronto, parte 3. Agora pronto, 4972, cópia. 5972, na escuta. 5972, autorizado para Serra Bravo, Golfo Lima, via roda do plano de voo, nível de voo 360. Saída São João 1, transição Dóquilo, primeira curva direita. Transponder 5427, controle Salvador 120.8. Autorizado, conforme nível 360, rota com controle de voo. Reparou com a 0, São João na transição do óculos, com primeira curva AD direita. 5427, controle de saída 208, chama baixo 37 Lima. Sim, sinal 72 correto. Sideral 9972 acionado, nós temos duas pessoas a bordo, estamos alternando o Guarulhos com 4h30 para o táxi. Principalmente para B? 02. 02, sim, Sideral 9973, seguindo tá na frente como número 2 até o ponto de espera, via Pátio 1 e Táxi Índia. No ponto de espera, chame pronto, QNH 108. 9972. Capitão 3305, 79, acordam. 6 horas, Fortaleza. 3305, táxi autorizado até o ponto de espera via Pátio Uni, táxi Índia. Ponto de espera, chame pronto, quem é no 08. Já táxi na 3305. Em 4980, chame Recife agora, frequência 125.45, alternado 126.85. Recife 12545, alterna 12685, azul 4980, boa noite. Alô, 4178, desça para 2000 pés, de ajuste 908, número 2 na aproximação, informe estabilizado no localizador. 2022, uma reportagem estabilizada no localizador, na 3972. Risco 972. Risco 972, aguarda. Autorizado a alinhar e decolar, estando 0, vento no 30 graus, 059. Fazendo decola da 1 no 0, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, Pode esperar pronto, 019973. Sim, 019973, mantém um ponto de espera. Oi, Xané 6224, na escuta? Na escuta, boa noite. Boa noite, eu chamei a 224, continuei a aproximação, aguardando pista livre, Airbus da TAM, prestes a iniciar a rolagem. Gente, aguarda a pista livre, eu chamei a 6224. Poderia confirmar pro 6224 se a pista está molhada? Firmo, pista molhada e escorregadia. Gente, 6224. Salvador, Rio 5974. 5974 para Guarulhos, aguarde cobra, prepare São João 1 no transição Motiva. Eu vou aguardar, preparando a São João 1 no Motiva, 5974. Xané 6224 avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus 08. Pouso autorizado, pista no zero, Xané 6224. Isso. Tan 3305, decolador 25, acione no transponder 5420. Chame controle Salvador 120, décima 8, Tan 3305. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Tchau. Tá. 3305. Está 3305, contato radar decolagem, suba para nível 330 na saída Pouca. Pouca sessão 330, tá. 3305. Corre o Azul 2774, tem autorização? Afirmo, 2 minutos pra cópia. Mais curto. Novo 973, autorizado a linha e manter pistona 0. Autorizado a linha e manter o Sideral 9973.